Pode chamar que é nós, pô! Oi! Alexandre! 2000 e passa tão rápido, 12! Água maloca, do Projeto Salado Rex! É, pra quem mora longe, sabe como é que é, né? Nome de recolher! 2000 e passa tão rápido, repito, 12! Tempo passou, então cadê sua paz? Polícia oprime, crime oprime, onde há paz? O gueto se recolhe, zona sul pra onde vai? Na zona norte, sofre na oeste, quem mais? Zona leste, pede os meninos que é paz. Criança ouve tiro, que foi isso, papai? Roubar ou estudar, qual influência dos pais? Chuva entre 2014, arrepiando demais. Apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar. Luz apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar. E na rua, qualquer lugar, no mole que cê dá, espiando vai te pegar. Vacilou, vai enquadrar. E a copa já tá aí, e o chicote vai estralar. Muita coisa evoluir, muita coisa atrasar. Põe a mente pra acompanhar, ou vai ficar de ar. Crime evolução, lado a lado sempre tá. Fique sintonizado, dinheiro vai chegar. De um jeito ou de outro, no seu bolso ele vai tá. Luz apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar. Luz apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar. Luz apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar. Luz apagada, sinal de silêncio, hoje o bicho vai pegar.